e beleza. A santa de Santana chorou sangue. Chorou sangue. Chorou sangue, era tinta vermelha. A nossa santa padroeira chorou sangue. Chorou sangue. Chorou sangue, era Deus e beleza. Despego meu. Quem girou a moenda partiu. Na prece o rosário quebrou. Chorou. Ai, chorou. Sido só, tange solto, quebrado, quebrado, claro, carro, nossa sede, oba. Madeira oca, estende o apulso, capela sertana, sementeiro, lajedo molhado, pisado, pisado, claro, carro, nossa sede, oba, oh. Nossa sede, oba, oh. Nossa sede, oba, oh. Nossa sede, oba, oh. E Santana chorou sangue. Chorou sangue. Chorou sangue, era tinta vermelha. A nossa santa padroeira chorou sangue. Chorou sangue. Chorou sangue, era Deus e beleza. Despego eu. Quem girou a moenda partiu. Na prece o rosário quebrou. Chorou, ai chorou. Chorou, ai chorou. Não ver a santa desata o apuro. Leve tanto sempre sido só. Tange solto, quebrado, quebrado, claro, carro, nossa sede, oba. Madeira oca, estende o abuso. Capela sertana, sementei. Agendo molhado, pisado, pisado, claro, carmo. Nossa sede, oba, oh. Nossa sede, oba, oh. Nossa sede, oba, oh. Nossa sede, oba. Hey.